Cinco elementos. Mais uma noite começa, é muito cedo, eu não sei quando termina, mas nós estamos legal. Hoje no opinião, tic tac é tormenta e já é meia-noite. Noite. A moçada tá na porta, vê se aventa tudo numa boa, porque o estado domina a mente. E aos cantos preto, branco e verde, algum tocar pra aquecer o frio que a caraca sente. Embaixo as calças gigantes, mas com uma dica pra pisante, essa não é da hora, mas esse é do instante. Mas já tá me passando a vida na mente. Eu tô farejando aquele cheiro bom de bolsinha no ombro, calcinha cavada e sem, com aquele belo nadão fazendo bem. Porque aqui é assim e não tem pra ninguém, porque eu falo de Porto Alegre, então tá tudo bem. Então tá tudo bem, mas uma noite em Porto Alegre, tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei, o cigarro na bandeira, nenhum barreco tem, mas a cabeça na boa e o hip hop também. Mas uma noite em Porto Alegre, tá tudo bem. Na hora eu não sei, o cigarro na bagana e o marreco tem, mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. As coisas más acontecem, rolam soltas. Só trouxa que não sabe, mas ninguém abre a boca. Tem bucha grande e pequena, da branca e da preta. Tem doce crack na banda, negócio lucrativo. Pra quem vende as barangas, pra quem precisa de um fortificante. Negócio muito bom, até chegar em casa, vê que não tem nada. Só a cabeça mil e o corpo vendido pra ter. Só uma parada. Mas eu tô preferindo é falar dessa balada, porque aqui é só som. Só a cabeça da moçada, hip hop, o ritmo que é escutado nos carangos, nos fones. Se é gordo é magro, se é homem é mulher, se liga não fica parado, presta atenção na rima. Vê se chama no pé, vem que tem meu irmão. Eu falo de Porto Alegre, então tá. Mais uma noite em Porto Alegre, tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. Um cigarro na bagana, nenhum barreco tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop. Mais uma noite em Porto Alegre, tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. Um cigarro na bagana, nenhum barreco tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop. Tem muito mano na banda que vem de todo lado. Os que nunca me viram, olhou de cima a baixo. Perigoso sim, é mais bandido não. Sou do DJ e eu vou te falar. Se eu te olho de perto, eu te digo quem tu é. Se tu é o malandro, se tu é uma merda. Se é o parceiro, se não o vacilão. Se for o cago, eita, não aperta minha mão. Mas os confirmados vêm de todos os cantos dessa Porto Alegre, que é o meu encanto. Viagem do sarrapo, já pegam nos cavalos. Esquema da cultura que fala sério, sem charro. trocentos. Todos na conduta, consciência, atitude. Esquema que assusta, mano, derruba. De mule na luz, da luz ou irritiz na cruz. O lema já fodido por sangue desta luz. Eu luto, eu batalho, eu viajo, eu não pego. Posso não recebo, mas não, eu não me entrego. Eu sou contador de histórias e agradeço ao céu. Eu cedo como fé, sinceramente, presidente da caneta e do papel. O hip hop me guia, mas se não era o que eu queria, só presta atenção, eu preciso que eu sorria. Nós somos maioria, nós somos maioria da guerra, eu, o ar e a família. Pare! Da guerra, eu, não para. Da guerra, não para.